Mostrando a desigualdade, vou escrevendo pouco a pouco, a mente vai esclarecendo. 45 graus é malandragem demais, está fervendo. As numeradas couro branco sustenta o movimento, desviando dos obstáculos. Na correria eu fui aprendendo, na guilhotina dos covardes, muito sem malícia eu vim morrendo. Não sustenta o bagulho e roda, por reação do destino da vida. Um homem solitário, distante da família, objetivo de frente foi Brasília, traço minha trilha. Muito tirava as forças, recebia como incentivo. A traição e as costas, hoje paga pau e diz que eu sou foda. Às vezes isso me revolta, a inveja é cega, saber chegar na miúda. Na minha quebra, humildade é tudo, firma, cuide bem dela. Ande sempre pelo certo, não embaça, guerrilheiro de atitude. Desaparece no escuro, some na fumaça. Sempre no sapatinho, pra não cair de graça. Se não quer seguir as regras, corretamente desembaça. Muitos gladiadores derramando sangue, espalhando tristeza e dores. Boca fechada, não entra mosca. Muitos tombaram na biqueira, morto na boca. Cai com estilo, correr sempre.